Salvador, o gol 1161, informação Foxtrot, para outra vez para Guarulhos, bom dia. 1161, bom dia, informação agora em curso Golfo, nenhuma mudança significativa. Guarulhos autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, antecedor saída da El, letra, após posição bridge, onde intercepta Peslu no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-9 decimal 35, aciona 5-4-5-7 no transponder. Autorizou 360. Decola da 1-0 com curva direita, andar é o Leda. Após Leda, voa bridge, upper do Lugo no meio. 1935 é o controle, 5457 é o transponder. Gol 1161. Gol 1161 no correto, portão 5, chama pronto, pushback, fundamento. Câmara. 61 no parafuso acionamento, posição 5. Estou no 61, não autorizado, é a porta táxi. Você só vai chamar táxi no 61. No 61, no táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Corre o voo no 161, ponto espera, levando zero. boa noite, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento de 1,70 graus com 8 nós. Ali decola no 0, 1-0. Decolou aos 26, chame o controle em 119.35 e tenha uma boa noite. 19.35, boa noite, obrigado. Controle é um bom dia, voo 1161, passa 1500. Gol no 161, bom dia, contato radar na decolagem, saída Dael, nível 360, autorizado. 360, quando possível, Dael, gol no 161. Autorizado, Leila, da presente. Dael, 161. De 10 milhas recebendo informações. Sim, sou autorizado. 161 no Chame Centro Recife, 133 no sinal 25, alternando 1251. 3325, 251, 1161, bom dia, até lá. Bom dia, Gugliela.